Mãe! Por quê, mãe? Por quê? Meu mundo tá um inferno. Yo. Acabo de ser criado, gerado no imprevisto. Meus pais ainda não sabem, só Deus sabe que eu existo. Sou uma mórula, um mero corpúsculo, uma célula fecundada, um feto minúsculo, mas já tenho em mim algumas qualidades que hão de constituir a minha personalidade. Já recebi dos meus pais tudo o que preciso para que eu possa ser alguém com juízo. Só falta me alimentar em pleno, tornar grande em mim o que ainda é pequeno. Se passaram 10 dias, eu penso como será quando eu me tornar imenso. Tenho certeza que ela pulará de alegria e eu vou crescer agradecendo todos os dias pelo trabalho que agora por mim suporta, principalmente quando a velhice bater a sua porta. O meu sol se perde e não me aquecerá jamais. Por quê, mãe? Por quê? Vou morrendo devagar, esbanjando dúvidas na alma dos que me ouvem. Mais 16 dias e o coração já bate forte. Anotou e contou ao meu pai na mesma noite. Meu pai se chateou, não sei porquê. Acho que ainda não me viram, vão me amar quando nascer. 50 dias, não estou bem certo se já começo a aparecer um homem feio. Embora os dedinhos, olhitos, orelhas e mais, prova que serei bonito como os meus pais. 55 dias, acho, deixa ver. Ai que dor estranha, o que está a acontecer? Comprimidos? Injeção por aqui, chegou a minha hora, agora entendi. Não houve choro, luto, funeral é sério. Não houve caixão ou lugarzinho no cemitério. Não houve protestos, acabou e pronto. Atiraram minha força, eu na terra já não conto. O meu sol se perde e não me aquecerá jamais. Por quê, mãe? Por quê? Vou morrendo devagar, esbanjando dúvidas na alma dos que me ouvem. Eu sou a tua consciência agora, escuta bem. É crime, ninguém deve tirar a vida a ninguém. Que mal ele te fez? Por que o mataste? Não querias que ele existisse? Por que o geraste? Tinhas medo, vergonha? Não entendo isso, ele não seria obstáculo para nenhum compromisso. Ele só queria o leite que de ti brota, que se perdesse, pedicasse o caminho de volta, que fosse o que ele pediu a Deus do coração, que o ensinasse a levantar depois de cair no chão. O mal de uns é o consolo dos outros. Ele não conseguiu pedir socorro num tribunal, chamar a polícia ou disparar alguma coisa. A vida distante de Deus se torna perigosa, mas para eles é tarde, a vida se foi com a morte. Só é cedo para quem aprender com esta triste sorte. O meu sol se perde e não me aquecerá jamais. Por quê, mãe? Por quê? Vou morrendo devagar, esbanjando dúvidas na alma dos que me ouvem.